Essa é a história de uma ilusão tão mal acabada, de um desprezo, um silêncio, uma pessoa enganada. Eu nunca imaginei que ia sofrer tanto assim. Eu sabia, era mentira o que dizia pra mim. Acreditei, hoje eu chorei e enganei. Como eu te amei, ainda te amo. Abraços e olhares, e a beleza do amor falso encantou todos os lugares. Todo mundo pôs a mão no fogo, apostou no jogo. E bem feito pra mim mesma, lá vou eu sofrer de novo. E foi assim, sempre pior pra mim. Eu me arrisquei, distrair. Perdi uma batalha e não perdi a guerra. Pouco a pouco trouxe, aproveita, leva. Dê pra quem quiser, alguém que te mereça. Que aproveite de você e que desapareça. Me desculpe se tomei muito seu tempo. É que eu pensei que o nosso amor não era com medo. De hoje em diante eu vou seguir sozinho. E segue a sua vida, eu vou levando a minha. Uma batalha, não perdi a guerra. Um pouco amor que trouxe, aproveita, leva. Até pra quem quiser, alguém que te mereça. Que aproveite de você e que desapareça. E me desculpe se tomei muito seu tempo. É que eu pensei que o nosso amor era como medo. De hoje em diante eu vou seguir sozinho. E segue a sua vida, eu vou levando a minha. Gustavo Moura e Rafael.